frequency to right heading 190, your limit is radio 270 of WR. Control 1095, bonjour. We can 229, do the copy. Right to 190, limit is the 270 radio of the VOR, America. 095, contato radar saída Argo, submantenha 360. 360, possibilidade de voo Alepa? Ativo, mantenha 360 saída. Perfil, gente. Autorizado o procedimento para 2590. Sim, descendo para 2000 pés, livre LS, reporta com estabilizado. Depois daremos 2590. Arica 229, 22,000 feet, 3,000 feet on 1020, American 229. De Fazenda Grande 3, com fuga direta, Serra Índia, Eco Índia. Arica 229, to left, heading 125. Left turn in 135, American 229. Salvadora do 4299, box 2, pronto para puxa de planeta. Azul 4299, aguarde para o push. Romeu. Dá o meu golpe e já me voa com a aeronave. Só manter a separação. Sim. Arica 229, resume navigation, fly direct to Duna intersection. On navigation direct to Duna, American 229. Controle Salvador, bom dia, azul 2796. 796, contato radar, saída Conde, voe direto Conde, subindo para 1970. Direto Conde, 1970, 2796. Cena com fim, sobe o ataque. Tá 3179, autorizado o táxi até o ponto de espera da pistola 0, via pátio 1, táxi Índia, no ponto de espera, chama a torre, 98, decimal 95, ajuste no 020. 1020, via Pátio 1, Índia, ponto de espera, dando 0, 1895, tá 3179, bom dia. Sim. Tá Romeu Golf. Alfa Romeu, até o Romeu Golf, confirma intenções? Já na final da Enigmar. Gente, até o Romeu Golf, pouso por conta em risco, reporte no solo controlado. Reportará no solo controlado até o Romeu Golf. 4000 no 020, tá 3259. No localizador tem o campo à vista, 2590. 218.95. 95, bom dia. Salvador, muito bom dia, azul 2590. Estabilizado, tem o campo à vista. Azul 2590, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Ajuste no 020. Ciente aguardando, 2590. 00 mais. 200 para 3259. Zulu 90, prossiga. Passando o eco da Delta Fox, aguarde para a cópia. Base 2596, autorizado pouso, pista 1-0, vento 130 graus, 8 nós. Pouso autorizado, pista 1-0, forma Urubus na próxima ao externo. Tente 2590. Você pode olhar com centro após árvore por onde mostra? 095, cortando em concentro Recife, na frequência 128.8, alternando 1260. 128, obrigado, 0, bom dia. Alicatista 9, call for the Tower, run 18.95. 189? 95, American 223. 229. Zorro, bom dia, TAM 3, 179. Ponto de espera, dando 0, pronto. 3179, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 3179. É 1809, desça para 2010, utilizar DLS, reporta no localizador. 280, desce para 2000, ligue o LS, horário no localizador, até 3259. Foi no horário do plano? Mark, altimeter 71020. 1020, continue, American 229. Azul 4299, autorizado, chama ataque. Autorizado, posicionamento, chama ataque, 4299. Romeu Golf, aguarde número 2, cópia. Romeu Golf, aguarde. Papa Tango Eco, Delta Fox, pronto, cópia. Delta Fox, autorizado Salvador, Salvador, decola da pista 197, após a decolagem curva direita no corredor Axé, a 1.000 pés. Transponder 0146, controle 120.8. Azul 2590, Salvas 42, direita 1219. 219, obrigado, bom dia. Aumento de taxa, torno no 8.95, ajuste no 020. Solo, bom dia, Azul 2590, ligou na Eco. Azul 2590, táxi via Alfa, Kilo, atento ao balizador no Pat 3. Alfa aqui no Pat 3, cara, 2590, bom dia. 229. Oi, bom dia, Eco Delta Fox, relacionamento com o Pat 3. Eco Delta Fox, bom dia, autorizado acionamento, reporte para o táxi. Vai reportar para o Pat 3. Gol 2196, prepara Daelo da B10 e aguarde a cópia. Daelo da B10, obrigado. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, pronto, cópia. Nossa. Romeu, Romeu Golf, autorizado Serra November, Tango, Quebec, nível 220, decola da pista 107 após a decolagem curva à esquerda na saída Momo, após segue direto conforme rota do plano. Transponder 5403, controle 120.8. Autorizado, Sierra November, Tango Quebec, nível 220, decola da pista 7, curva à esquerda, Momo. 5403 no Santuário, controle 1208, corre 108, passo 5. O meu Romeu Golf, quanto chamado correto, confirme o pátio e o POB. Vamos de POB, pátio da aerotáxi. Acionamento táxi, torre no 8.95, ajuste no 020. Torre no 020, 6.18.5. o reator. Salvador, bom dia, Papa Romeu. Romeu, Romeu Golf, livre acionante no táxi, bom dia. Romeu, vai ser a tarde, a tarde, a tarde. American 229, on the ground at 44, right 121 decimal 9. 121 decimal 9, American 229. Ground, good morning, American 229. Azul 4299, autorizado táxi via Taxi Índia até o ponto de espera da pista no 0. No ponto de espera, chame a turma no 8.95, ajuste no 020. Entende, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera, no ponto de espera 18.95.020, ajuste. American 229, approved taxi via Taxi Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet Gate 11, American 229. Quantas milhas afastadas de Salvador no momento? Sérgio 07, confirma quantas milhas afastadas de Salvador? 12 milhas, vai cruzar... Vai passar o fim, vai ficar em paz. Sérgio 07, quando estiver a 20 milhas fora, reporta para o controle. Vamos parar as 20 milhas, o 07. Oi, Salvador, bom dia, tá 3259, estabilizado e LS aqui. 3259, continue a aproximação, ordem de autorização de pouso, ajuste no 020. Tráfego de pouso à frente, reportou pássaros, bando de urubus na marcador externo. Gente, tá passando externo agora, tá 3259, aguardando o tráfego de pouso. Já possui estimado para o regresso? Negativo, tá. Controle Salvador, bom dia, plano 3179. Decolar 246, controle 1209. Vamos fazer uma montanha 320. 3859, autorizado pouso, pista 0, vento 130 graus, 109. Tive pouso, 90, plano 3259. Patrulha 04, prossiga. Acionado do pátio de trás, para a patrulha de trás, 4, para 4 a bordo. Pronto para decolar, estamos informados. Confirma a altitude, patrulha 04. Posso ver a prova. Vai manter, vai sair o patrulha 04. Corre, vamos ver o negócio, já marcar. Não, meu Golf, mantém disputa. Eco Delta Foxtrot autorizado a alinhar e manter cabeceirão na 7. Alô, bateu 1, 7, 7. Obrigado. Autorizado Salvador, Salvador sobrevoa na BR 500 pés de altitude. Aguarda para início da decolagem. 296. 296 autorizado, Porto Seguro, via Peruísque 50, nível 360. Decola da pista no zero após a decolagem curva direita na saída da El Leda Motiva. Transponder 5442, controle 120, decimal 8. Ponte 050, 631. Não, 42, transponder 1208 é o controle, voo 219. O 2196 só corrigindo a saída da El Leda Pidev. Da El Leda Pidev, o 2195. Já, mas correto, chama pronto no portão 612. Vai, vai estar pronto mesmo. Paulo Alcântara 3304 para Brasília no 360. Autorizado Brasília via Peso-Lu 17, nível 360. Decola da pista 1 no 0, após a decolagem curva direita na saída Arbor Transmissão Elefa, Transponder 5435, controle 120, décima 8. Solas 49, direita 121, décima 9. 219, 338, prova. Pausa 10 na Arbor Elefa, 5435, Transponder 208, controle. 3304, contagiamento correto, chama pronto no portão 7. Fala Salvador, bom dia, 3859, ligou na sua escuta. 3859, táxi autorizado, via táxi Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04, 3859. Se confirma. Bom. Mantém ou modifica o transporte? 99, autorizado decolar, pista na 0, vento 130 graus, 99. Decolagem autorizada, 4299. Do controle ajustado na 020. 04. 130 graus, 99. Pronto, iniciando. Romeu, Golf, autorizado, alinhar e manter, pista na 7. Mantenha na 7, Romeu, agora. Aleluia, Fernando. Azul 4299, decolada 51, controle 120, décima 8. 208, bom dia. Cordinal 390, Recife. 8. 208, foco. 340, assim que possível solicita a Mótima. Eu tive um Mótima autorizado para o Anjo da El, azul 4299. Autorizado a presença da El, 4299. 208, bom dia, Eco Delta Fox decolado na sua escuta. Confirme? Eco Delta Fox decolado na sua escuta. É... A intenção é fazer TGL Valença, senhorita, e retornar. Rodando Eco Delta Fox, próximo escuta do controle, ajustado no 020. Ajustado no 020, uma pedra no pé, Maché, Fox. Zero graus, 9 noite. Ali você não consegue, vamos ver agora. Salvador, Salvador, para o controle? Eu vou mesmo para o atendido, 0 grávida, separa 3 de meu país, ajuste no 020. 020, 020. Patrulha 04. 004, prossiga. passar 7 milhas no seu setor oeste, vai fazer um pouso ocasional na superintendência da Polícia Rodoviária, chamará na nova decolagem. Gente, tudo bem, feliz. 650, decola da pista 10, após a decolagem, curva à esquerda na saída Puca, transição Aru, rota conforme o plano de voo. Transponder 5437, controle 120, decimal 8. 1251 agora com S3579. Puca Aru, esquerda, transição Aru, rota conforme o plano. Sinema 312, conta de matrícula, chama pronto para o botão 3. Ela deu de parte, good morning, Papá Romeu, Romeu, negócio, 1.12230. Papá Romeu, Romeu, Romeu, Golf, e the contact is climbing my tank at level 220, mama departure. 220, on mama departure, Romeu, negócio. Quando extra era pra... já chegou, obrigado. Afirmo. Tá pronto pro chegar de treinamento, tá autorizado? Isso. Autorizado, no 07, Chamatai. Chamará. Sinema 311, desça e mantenha 4 mil pés, o ajuste no 020. 4 mil, 6311. Papa Romeo, Romeo, Romeo Golf, traffic 1 o'clock, 28 miles, to fifth bound, crossing for level 060 until 4,000 feet, then it's Alpha 220. Okay, guys, maintaining 2,000, Romeo, Romeo Golf. CD 796, controle. Você vai encerrado um minuto para Conde, chama agora Aracaju em 120, decimal 3. Aracaju no 203, 2796, bom dia. Sinema 311, tráfego na posição de 2 horas, 14 milhas, rumo noroeste, restrito a 3 mil pés, com alta Charlie 90, aguarde para descida. Eu marquei 4 mil, minha frente. Cruzado direto do UNA para o Xanem 311. UNA 611. Pode passar a descida 611. Volta a porta. Lembra o controle? Saco do Alta Fox passou através da barra. Autoriza direto Valença. Cruzado direto Valença. Saco do Alta Fox. Ó. 6-1-1 pode descer? 6-1-1 mantém. 6-1-1, tráfego agora 11 horas, 7 milhas. Pode cruzamento com o mesmo para prosseguir na descida. Ele vai aguardar nesse 6-1. Sequência livre. O 4299 chama Centro Recife em 125 decimal 1. Recife, 25, bom dia. Sou 3663, prepara da Lei da Morte, vem agora de cópia. Israel, com Lei da Morte, lá no Centro. 3.3, onde é agora? Santos, eu tomo um tráfego visual, né? 319, pode descer? É 319, agora sim, desça para 2000 pés, autorizado ILS, reporta localizador. 319. Então, Romeu, Romeu, Romeu Golf, without restrictions, climb to flight level 220. Now, after 220, Romeu, Romeu Golf. Where do you fly direct to our destination? Bye. Sandra 304, autorizado táxi em Ponte Espera Dona 02, 1 no 8095, Ringão no 020. Ringão, Ponte Espera da 018, 90, 304. 10, autorizado ILS, reporta no localizador. 3, reporta no localizador, né? Controle, Salvador, Moro 160, bom dia. Número 60, sendo identificação chegada a Mari, desce mantenha 50. Chegada a Mari, descendo 50. Próxima, tempo a bordo, 9 milhas. Podemos voar a posição exata? Tá. Ok, o número 60. O número 60, autorizado Mari. Ok, Mari. 311, completa com a torre, 18.95. 3.95, 63, 1, 1, 1, vai passar o marcador de vento. Gente, após checado, tráfego avistado, o vento de 120 graus, 8 nós, pouso autorizado. Pouso, 63, 1, 1. Salvador, Oceaner, 6312, na posição 3, puxa estacionamento. Oceaner 6312, autorizado, puxa, pau táxi. Autorizado. 3604, ponto espera, visão para o tráfego nacional. Bom dia, da 3604, tráfego nacional é a voz da Avianca, após a passagem, alinhar e manter, pedido no zero. Pode falar, Avianca, ali, mantenha no zero, da 3604. Colégio 301, cheque trem, pouso autorizado, vento 1, 3, 0 graus, 8 nós, ajuste altímetro no 0, 2, 0, pouso autorizado. Vento autorizado, 6, 1. Mais Solo no 2196, no 62, para o pushback, acionamento. 2196, autorizado, push, ponto de ataque. Autorizado, reporte para o ataque, 2196. Solo 05, direita, via taxiway Foxtrot, chame solo Salvador, frequência 1219. Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02, né? 31. Decolagem autorizada. Autorizado no 03304. Autorizado táxi a Índia, pode esperar dando 02, 198, 195, ligar no 020, Xenia 63, 12. Táxi a Índia, no ponto de espera, poderia confirmar a torre? 295 e 1020. Afirmativo. Qual 2196? 296. Agora, o operador de Finger, no 62, está nos restringindo aqui. Deve ter contato, ele já falou com a companhia. É, já chegou ou ainda não chegou? Informe que o Panigol 209. Ainda não chegou. A gente já entrou em contato com a companhia, mas ainda não chegou. Tem resposta aqui, mas foi. Obrigado. Evo 125.45. 125.45. 5. 18.95, Romeu Bravo. E Salvador, bom dia, Papá Romeu, Neto Bravo, estabilizado. Papá Romeu, Romeu Eco Bravo, reporte marcador externo, pista no zero. Contar no externo, Neto Bravo. Controle é o 3304, na sua escuta. 304, completa radar, saída Argo, autorizado direto elétrico. Direto elétrico, 3304, já vivo. Voo 1160 da Pro de Duna, com referência, pode baixar para 2000? Firmo, 2000 para ISO, ajuste na 020. 1-0-2-0 para 2010, 1-0-0. 1-0-0, ajuste na 0-2-0, autorizado DLS, localizador. 1-1-6-0 da Gol, autorizado DLS, reportado no localizador. 6312. Temos um tráfego pequeno porte, a minha mesma marcada externa. Tem condições de olhar e decolar sem parada? Afirmo. Autorizado, ingresso e decolagem, pistão zero sem parada, vento no 30 graus, 089. Ali decola no zero, corrimento. Meco Bravo passou o marcador externo. Gota 3859, autorização Curitiba. Gota 3859, Curitiba autorizado. Apesulo 21, OTG, Apesulo 15, Moldova, Apesulo 30, Sorocaba, Upper Alpha 310. Nível 360, saída APO, Elefa, com curva direita após decolagem. Transponder 5445, então 3859. Aprovado 360 para Curitiba, Apesulu 21, Utigui, Apesulu 15, Mudol, Apesulu 30, Sorocaba, Aperalfa 310, Roda 10, Arbor Elefa, voa direito, transponder 5445, ficou faltando o controle. Controle 0.8, 309. 308, obrigado. O 2196 está com 171 a bordo, 2 horas e 50, alternando Aracaju, Lopo Taxi 2196. O 2196 autorizado táxi via Índia, ponte para dando 0, toi, 198, 195, que negar 1020. Que negar 1020, autorizado via Índia, no ponto de espera, 295 a torre, gol 2196, bom dia. O 1160 fazendo pequeno desvio, a esquerda já vai a próxima, ok? Voo no 160, fazendo de esquerda, vai pro lado, né? Sim. Sapar, Romeu, Eco Bravo, pouso autorizado, pista no zero, vento 120 graus, 089. Pouso autorizado, Eco Bravo. Puxando é 6312, decolado aos 12. Controle saldo, frequência 120, decimal 8, boa viagem. 208, boa. Controle Salvador, Bolcha 6312, Napuca. Xanema 312, contato radar, saída Puca, sul 0350. 350, Napuca. Torre, bom dia, gol 2196, conta de externa da 10, tá pronto. Gente, bom dia, gol 2196, tráfego pequeno forte, curta final, pistão zero, Papa Alfa 46, avista o tráfego? Avista. Observe o pouso, após, autorizado, alinhar e manter, pistão zero. Seca o pouso, depois alinha e mantenha no zero, gol 2196. 663. Só 630, 15 graus à esquerda para evitar a formação. 3304, chama só para Recife, em 128, decimal 8. 228, 3304. 1160, torre 28.95. Gol 1160, interceptando a localização, vai chamar 118.95. Bom dia. Bom dia, autorizado táxi Alfa, meu patino. E Alfa vai para o 2196, decolagem autorizada, pistão 0, vento 13, 0 graus, 109. Livre decolagem na 10, gol 2196. Gol 1160, incêndio do tráfego, reporte marcador externo, baixar travar. 37800, companhia iniciando a decolagem, pistão 0. 3160. Banco Bravo, prosseguir para o Pátio 4, direção geral, autorizado o táxi de Alfa Juliette, contorno Pátio 1, Lima, Mike na Quebec, chama Toy 198, Small 95, ataxiamento via pista no Sérgio, Romeu Bravo. A gente vai via Alfa Lima. Tá firme. Ingresso agora à esquerda, Juliette, contorno Padre 1. Lima, Mike, na Quebec, mantém ponto de espera, chama Toy. Vai de Alfa, contorno Padre 1. Lima, na Quebec. Sim, registro 0, reporte com estabilizado. 2000 pés e chame estabilizado, voo 9630. Decolado aos 1-6, controle 1-2-0, decimal 8. 1-0-8, com 1-2-9-6, boa. 1-1-6-0, cheque o trem, pistola 0, pouso autorizado, vento 1-3-0 graus, 0-1-0-9. Ok, está embaixo checado e passou em terra, prosseguindo com o pouso autorizado, voo no 1-6-0. Continue contornando o Pátio 1, à frente tem a Taxi Lima, ingresso, e curva direita, Taxi Mike, esquerda, Quebec. Salvador, eu sou 3663, solicito o flashback. Autorizado, puxa o contato, 3663. Autorizado, flashback, 3663. Bom, meu é curado, ingresso na esquerda, na Quebec, chama Toy 198-95. 198-95. Pista à direita via Foxtrot, chame solo Salvador 219, né? Pista Foxtrot 219, voo 1-1-6. Solo Salvador, voo 1-1-6-0, livrou, nossa escuta. 1-1-6-0, autorizado táxi via Alfa, Juliette, confirma no exame. Direita via pista, o Eco Bravo, táxi pela pista até o Pátio 4. Eco Delta Fox, prossiga. Vai fazer a toca, né? Vai fazer agora 3 e o próximo vídeo é para a 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, Gente, só mantendo o daqui a 7, confirme. Chama a torre 118 Malice. 1895. Gabriel para Fox, está com a ser livre para coordenar com os tráficos locais, chama retorno Salvador. Bom dia, gente do tráfego, reporte marcador externo, baixar para lá. Chamada no externo, vamos 630. Frequência livre estacionar, bom dia. Autorizado até a Taxway Lima. Na Lima chama solo 219, já de prazo. Taxi em Índia, Monte Feradão no 02, 198, Espanol 5, Cregão no 020. Como a gente vê a Índia, o no Ponte Fera 295 da 366. O 2196 chama Recife no 251, Alterno no 3395. 251 no 3395, 2196, boa. Tráfego Salvador, bom dia, Azul 2. 714, autorização Barreiras, na posição 4 Romeu, ciente da Foxtrot. Azul 2714, bom dia, autorizado Sierra 91 Bravo Romeu, conforme rota do plano, nível 160, na Igola, pista 10, com a esquerda, sai da Momo, Cogbo, após Cogbo, direto conforme rota. Controle 120 decimal 8, aciona 5465. Autorizado nível 160 para o azul 2714, para Barreiras, conforme rota do plano. Saída Momo, transição Cogbo, após Cogbo voa direto Barreiras. Decola 10, curva esquerda, 5465, transpone 1208, controle. 2714. Correto, porta push, 2714 azul. Chama por estacionamento 2714. Paulo, bom dia, Papa Zulu, Genebra, Senhor Zulu, até... Ela está com 100 mil, para prosseguir até o parte 3. Jet Tango Zulu, autorizado, táxi, está através do portão 07, reporta outra vez. Está através do 07, está autorizado, tem condições de... Está dentro da informação aqui, esgol. Solicitou Aracaju 90, está pronto para cópia. Jet Tango Zulu, Aracaju, autorizado. Golfo 77, a rota nível 090. Saída Conge com curva esquerda após decolagem da 10, controle 20 decimal 8, aciona 0260, Juliette Tango Zulu. Acionado Aracaju, acionado de nossa resposta, autorizado Aracaju, nível de voo 090, rota Golfo 77, decola da pista 10, esquerda, curva, Conge, aí, dia 1208, controle 0260, transponder, Juliette Tango Zulu. Na próxima através do 2017. Bom, no 630, na Juliette, sete passagem, Charlie 402, ingressando para 13. Ok, está visual com 402, após a passagem deles, prossegue para qual posição, senhor? 612, confirmando o no 630. 612, obrigado. Já estamos autorizados para 3. Autorizado para 3. Afirmo, cortejamento correto, reporta novamente para o táxi, para 3, já estamos 1. Direto e tápida presente. E quando pronto, autorizado 050 o azul 2780. Uma chuva. Gente, ali foi 02, saudação autorizado, plano visual, nível 055. Aí cola a pista no zero, curva direita, corredor axé inicialmente. Controle 120.8, aciona 5471. Diga Delta Fox. Já regressaram para Salvador, senhor. Atendendo aqui para o número 500 e na ponte de Paris. Cliente mantendo 1500. Diga Delta Fox, diga corredor. Fox. 229, chama o controle de Salvador, só peço 20, décimo 8, boa viagem. 208, obrigado e bom trabalho. Tudo bom. Taxi Índia, ponte de esperança 295, 1020, 389. Sobe 340. Quando Leda estava 340, está 300 metros. É, saída, bom, é bom, como estão no copo, sim, mais um pouco. Saída Momo, Cogbo, após, conforme rota. Salvador Azul 2780, livrou 170, descendo para nível 0. Terra Tango Delta voa Itapi. Ponto ideal desce até os 50, 050. Autorização Guarulhos, informação Golf. Câmera 311, Guarulhos, autorizado. VB Zulu 10, pai, Papa Alfa, Índia, direto Bage. VB Zulu 44, Pagog. Nível 360, saída da El, transição ótima, com curva direita após a colagem. Aciona 5467, câmera 311. Autorizado para Guarulhos 360. E a Pesulu 190 até Piraí, embade. A Pesulu 44, saída da Euleda Motiva, 467, transponder. E controle 208, Oxenem 319. Correto, ponto push, né? Peraí. Autorizado táxi, tá ponte para dar hotel, condulador em 198, espanhol 95, cruzamento 02, confirma BB, autonomia. Vai dar pra fora, passando parede, pisar com o campo. Torre, Eco Delta Fox. Papatango, Eco Delta Fox, Trot, sente no tráfego, chama no sinal, 17, estabilizado, baixado e travado. Chama na final da 17, baixado e travado, Fox, muito grato. Declaro 234, chame controle Salvador, frequência 208, vou viagem. 208, obrigado, bom trabalho, tá? 3859. Salvador, bom dia, tá? 3859, decolado Arbor, Elefa, se escuta. 3859, via saída Arbor, sobe nível 360. 360, mantendo perfil 3859. Sete oito zero, dois mil pés, autorizado ali.